Pras meninas do meu Cariri, mais uma do WS, mais uma vez. Para todas as primas. Levescores.mexaesporte. Quem tá com copo na mão, copo na mão. Quem tá com copo na mão, ficando louquinha, misturando tudo com as amiguinhas. O que vai acontecer? Hoje ela vai dar virote até o dia amanhecer. Hoje ela vai dar virote até o dia amanhecer. Hoje ela vai dar virote até o dia amanhecer. Hoje ela vai dar virote, Rogério Negão. E dá tá, paradinha tá, de metal. Hoje ela vai dar virote até o dia amanhecer. Hoje ela vai dar virote até o dia amanhecer. Hoje ela vai dar virote, chama, chama, chama. Quem segura essa novinha, dada? E vai, vai, danadinha, dada. Ninguém segura essa novinha, dada. Cidinha, Cidinha. E vai, cadê a Cidinha? Cidinha, cadê a Cidinha?